Hotel Salvador, Sideral, Serra Delta Lima. Delta Lima, autorizado ingresso. 41, Lima, Mike, reporte na Quebec. Positivo, Serra Delta Lima, ciente. Salvador, aqui é o Gol Gol, Praça Gol. Gol, solicita autorização de reboque da remota K13 para a posição 5 do pátio 1. Aeronave no setor, vai ingressando no pátio, vai aguardar a mesma passa retaguarda. O Golf, acho que o Golf aguarda, não tem mais coisa. Positivo, aguardando. Serra Delta Lima confirmando, copiou, tá livre o reboque, reporta na Lima. Na medida possível, Serra Delta Lima. Salve Salvador, Papa Romeo, Alfa de Bravo, entra no hotel nível 280 para Terezinha. Alfa de Abraço, Teresina, 280, autorizado, decola a pista no zero com a esquerda, saída Momo, após Momo, Alvo, após Petrolina, após Teresina. Controle 119.8, aciona 5036. Alfa de Abraço, Alfa de Abraço, autorizado, Teresina, nível 280, decolagem da 10, curva à esquerda. Saída Momo, Alvo, depois Petrolina, depois Teresina. Sequência 119.8, Tenso Under 5036. Tá correto, reporta para o push, Alfa de Bravo. Terminei para o push, Alfa de Bravo. Imagina, decolada dos 22.198 ao controle com voo. 198, obrigado. Salvador, bom dia, da 3153. Bom dia, 3153, contato radar, subal 380, saída da EL. Turno 605, 1,5 para externo, chame torre no noite, 36. Bom dia. Da 3859, desça para 2000 pés, 1013 padrão, livre LS X-Ray. 2000, livre X-Ray, reportará estabilizado. Está livre a restrição em pelo? Livre. Obrigado. Autorizarei o Dael para o TAN 3153? Obrigado, Leda. Leda, 3153. Confirmando o TAN 3179 para o COP. Pronto, COP. TAN 3179 Guarulhos 340 via Amperuiz 50, decola a pista no zero com curva direita. Saída da Elleda após PITEP. Controle 119.35, aciona 5045. TAN 3179. Confirmando o controle 119.8. Autorizado, TAN 3179, Guarulhos, nível 340, via Amperuiz, 50, saída da EL, transição Leda, curva direita após a decolagem, pista 190, até Midense, a frequência do controle é 119.8, transponder 5045, TAN 3179. Está correto, reporta para o inspecionar, 3179. 5504, autorizado direto Aracaju. Direto Aracaju, trip 5504. Obrigado, senhor. November Alfa, Salvador. Em November Alfa, controle Salvador. Quem vai beirando a linha do litoral ou vai pela aerovia? Vai beirando a linha do litoral, em November Alfa. Quem, por gentileza, seu estimado para Aracaju? É, só um momento, em November Alfa. Gente. Eita, 219. Controle de November Alpha, estima 58 minutos até Aracaju. 8 até Aracaju, e até o pouso? 03. Alpha India 03, no 605. Oscar, Golf Oscar. Livre início de reboque até o portão 05. Autorizado reboque até o portão 05. Controle de November Alpha, estima mais 2 horas até o pouso, Maceió. Grato. Resulta 3859. 3859, completo o LS, chame Torre no Noite, Lismão Meia, bom feriado. 386, obrigado, você também. Alô Salvador, bom dia, trip 5345, ciente da Índia, autorização Ilhéus. Trip 345, Ilhéus, confirma o nível. Trip 5345, solo, confirma o nível para Ilhéus. E Salvador, bom dia, eu tô 3859 passando externo, baixado chegado. Afirmativo, TAN 3859, tráfego avistado, sem pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus com 12 nós, o altímetro 1013. Livre pouso na 10, TAN 3859. Salvador, Rio 5973, no pátio 3, para pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar, portáxi, Rio 5973. Três 153, chame centro Recife em 1288, alterna 13325. Recife 1288, 13325, graças a 3153. Confirmando o trip 5514, chama em Recife. E 5514, controle. Trip 5514, você escuta, João. Chama em Recife, 12545. Recife 2545, trip 5514, muito obrigado, bom dia, bom trabalho, bom feriado. Boa. Salvador, bom dia, Papa Romeu, mais Serra Doce, informação do dia. Papa Romeu, mais Serra Doce, bom dia, confirma o pai que se encontra. Nada, nada. Salve, nos acolhe. Ô, Paulo, vou... Tá aqui na posição 3, não tem fiscal de pátio, não tem ninguém. Como é, confirma, é a 3 mesmo? Só um minuto. O Mike Dodd confirma pro Sola. Livre acionado, Manati, autorizado. O no meu pé, quando eu dou a cheque, curva direita. Após o decolagem, curva direita 1-7. Mike Dodd, controle 1 no 9 decimal 8, aciona 0-1-2-5. 2859. Aí, taxi A via Alfa, antes da Juliette, chama Solo 121 decimal 9. E Solo antes da Juliette, 3859. A volta, obrigado. Nada. Botar 3179, puxa acionamento no 1. O TAN 3179, só um minuto pro push. Salvo Fortaleza, já, Salvador, já tenho autorização do 5345. Salvo, bom dia, tá 3859 para ingresso na Juliette. 3859, bom dia, mantém posição antes da Juliette, aguardo, seu portão previsto 07. Mantendo 3859. Confirmando, então 3179 autorizado, pushback em acionamento no 01, no reporta táxi. Viseu TAN 3179, puxa no 01? Afirmo, tá livre, puxa, para o táxi, 3179. 3179, obrigado. Salvador, Rio 5973 está acionado com 05 a bordo, 3 horas mais 50, alternando Salvador, pronto para o táxi. O Golf, eu acho que a Golf mantém posição antes da saída para 3, e aguarda a passagem ao Rio. Eu acho que é a Golf, né? Acho que eu tô solo. Todo dia, o Golf, acho que é a Golf, vai parar aqui pra guardar. E isso que o nosso E3 deve estar com Juliette Alfa, ponte para no 0, tô em 1 no 8, esse foi 612, que nega 1013. Sente livre táxi Juliette Alfa, ponte espera no 0, torre 1862. O 35345, pronto, copo. Pronto. 5345, nível 220, Ilhéus, autorizado, decola pista no 0, curva direita, saída da Euleida, após Ilhéus, controle 119, decimal 8, aciona 5043. Autorizado 220, Ilhéus, decola 10, curva direita, saída da Euleida, após Ilhéus, 198, controle, 5043, o transponder. Tá correto, a porta puxa, o 35345. Já tá pronto. Pushback, acionamento é para o táxi, 5345. Vai reportar para o táxi. O Max Serra Golf confirma o plano é Yankee ou Visual? Visual. Ok, só um minuto para a copa. Max Serra Golf. Golf, eu acho que é Golf após o Rio. Tá, livre reboque, reporta no término, parte 5, no portão 05. Ok, Golf, essa Golf, sim. O Max Serra Golf 085 para Serra November, Quebec Uniforme, está autorizado, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, restrito 1.000 pés até fora da barra, controle 19, decimal 8, aciona 5054. Autorizado Max Serra Golf 085 para Mocuzê, decola 37, curva direita, 1.000 pés, corredor axé, até fora da barra, controle 198, 5054, decimal. Tá correto, confirma pessoas a bordo, autonomia. Autonomia 550, pessoas a bordo não possui acionamento de motores, tá? Ok, ciente. Reporta acionamento 1862, Max Serra Golf. Obrigado, bom dia. Papa Romeo, Alfa India Bravo, para posto de acionamento. Alfa India Bravo, autorizado, pushback, acionar para o táxi. Autorizado, posto de acionamento, chamarei para o táxi. Respeito livre, alinhar e decolar da 0, Rio 5973. Sou Salvador, Sideral, Serra Delta Lima. O Serra Delta Lima está autorizado o ingresso na pista no 7. Reporta na hotel. Hoje na ótica. Positivo, Serra Delta Lima, ciente. Reporta no hotel, obrigado. Hoje na ótica. Solo, o TAN 3859? Estou guardando, essa aeronave tá no reboque aí. O portão 07 tá indo pro 05. Oscar Golf, agilizando a mesma possível o reboque. Golf, Oscar Golf, só visualizando aqui o pushback do TAN, aqui no saindo da ONU, pra não pegar o jet black aqui, ok? Ok, não tem condições de ingressar no 5? A gente tá seguindo aqui devagar pra não pegar o jet black dessa aeronave. Ok, ciente. É, porque esse taxamento aí do Gol é só pra levar de uma posição pra outra, né? Afirmo. Ah, tá. Tá bom, nós estamos com 160 passageiros aqui. E tudo bem, o avião 4 horas já por aqui. Ok, eu tô ciente, foi erro meu. Eu imaginei que seria mais rápido o reboque. E não ocasionaria esse transtorno. Tudo bem. Salvo Salvador, é o TAN 3179 para o táxi, 217 a bordo, o TAN Galeão, 4 horas. Livre táxi, fim de alfa, espera a torre 118, sou 612, que negar 1013, o TAN 3179. Fim de alfa, no ponto espera 1186, o QNH 110, 113, TAN 3179. Fala Salvador, o trip 5345, 44 a bordo, 2 horas de autonomia, alternando Aracaju para o táxi. O trip 5345, confirmando 44 a bordo. Vai seguir o 727 e a Juliette Alfa, espera no 0 Torre, 118, é só 612, vou ligar 1013. Segue o 727, Juliette, então ponto Alfa, então ponto espera lá, Torre 186, obrigado, bom dia. A Delta Lima vai chamar, vai se manter na frequência da Torre 118, é só 612, até o término do reboque. Ok, Serra Delta Lima na 118.600. Obrigado aí, bom dia. Papa Romeo, Alfa India Bravo, próximo do táxi, que é o Terna 23 a bordo, 3 horas de no ponto do Belém, 3 a bordo, vai aguardar pro início do táxi, Alfa India Bravo. Aguardando, o TAN 3859, vou ainda agora ir para o trajeto Juliette, portão 07. O portão 07, 3859. Papá, Mike, Golf, Sierra, prossiga. Alfa Tank Sierra, confirmando. Salvador, 7379, próximo, espera, pistola 0. Seria o TAN 3179? Fiat direto Aracaju, Rio 5973. O farol da barra, controle 119, décima 8, aciona 5, aciona 0, 1, 1, 5, o alfa tá certo. Alfa Sierra, livre táxi, Juliette Alfa, ponte para a torre 118, sua 612, Alfa, Índia Bravo, livre táxi, Juliette Alfa, ponte para a torre 118, sua 612, que negar 1013. Alfa Sierra, confirmando torre 118, sua 612, confirma pessoas a bordo, autonomia, coxinha, pessoas a bordo e empate. Salvador, Serra Delta Lima. Mantendo minha escuta, reporte livrando a pista, Serra Delta Lima. Positivo, obrigado. O Serra na escuta da torre? Alfa Tango Serra, pronto para acionamento? Ativo, PLB, já tem informação ou ainda não? 7. 3179, tem livre decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, cono 3 nós, tá? 3179. Autorizado decolagem, pistão no zero, tá? 3179. Salvador, Golf, Oscar Golf, forma térmica de rebote aqui na posição 5. Gente. Delta Report no Corrigindo. Vai tentar o bang da Cereal adentrando no pátio 4, ok? Ingressando no pátio 4 para reboque. Após o tráfego, tá livre o táxi até o ponto de espera, o Mike com Delta. O Fendi Brava ali mantém cabeceiro no zero. Avianca 2225, controle Salvador. Naquele ideal de descida, tem informação Índia. Identifique, desce, mantenha o 040, chegada é bom. Identificou 040 na bom, 6220. Controle Salvador, bom dia, azul 9136. 9136, identifique para 2013. Identificou, chegada a Mari para 2.000 pés, ajuste no 093, ciente da Índia, azul 936. Autorizado Galeão, 360, saída da El, é, Leda Bidev, via Upper, 8, Upper Zulu 857, Bom Serra Golf Romeu, Upper Zulu 16, Jato Gruff, após Upper Zulu 14, Topim, controle 19.8, transponder 5055. Tá correto, apenas a aerovia aqui, intercepto me deve, Upper November, Upper November 857, reporta o espectro sonar, voa no mesmo aeroporto. Afirmo, Upper November 857, reportará para o puxa acionamento, voa no 605. Pere. Salvador, bom dia, 35345, no ponto de espera, pronto. 35345, após a rolagem do 727, ele mantém cabeceiro no zero. Após o 27, ele mantém. Ativo é 02 a bordo. Afirmativo, Max é a Golf, reforço quando for pro táxi, bata bata. Controle Salvador, muito bom dia, Gol 9434, sentindo a informação, Índia desce para 1970. 1434, identifique, desce e mantenha o 060 na chegada. Desce e mantém 060 no 434. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2223, sente da informação Índia. Identifique, desse mantém o 050. Identificou para o 050, passarelo 2223. Rio 5973, chame Recife 12545. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Alfa India Bravo, cruzando 1000 pés. Prossiga, Alfa India Bravo. 1735, encontra-se já no Pátio 4. Obrigado, bom dia. Afirmativo, Serra de Telema, até a próxima. Vento 100 graus, cono 09, livre decolagem, posicionou 0, 35, 345. Livre decolagem, 345. Reporte pronto, Mike, Thiago. Alfa India Bravo, conforme o perfil da saída, vai ter condições de cruzar o nível 1 no 015 milhas. Positivo, Alfa India Bravo. Ciente, Alfa India Bravo, informa dos tráficos no perfil da chegada Bonfia Norte de Salvador. Ciente dos tráficos, Alfa India Bravo. O azul 9163, firmando 9136. Na Pro de Duna, desça para 2000 e informa estabilizado. Na Pro de Duna, desce para 2000, chamada estabilizada, azul 9300. Eu sou o 225. Prossiga. Quer que mantenha a high speed ainda na descida? Negativo, inicie redução para 200 nós e desça para 3000.